Aí já tá pregando, Almir. Não batuca aqui pra voltar pra baixar o menino de novo aí. Caralho. Sing me some Johnny Cash. Me some Johnny Cash. Tell me a secret. I like Justin Bieber. Shite. Pop, tell me the governor of Texas. Bloody Chuck Norris, I don't know that. Box. Oh, hey. Faster. Faster. Faster. Why? Shit, Cass. You okay? It's awesome. Olá, tranqueiras! Eu sou Rafael Almeida e eu queria que o Prischer mandasse eu parar de ter dor de cabeça. Aqui é Léo Oliveira e pra ser um bom pregador basta ter um bom martelo. É, de fato. Cara, é verdade. Três episódios pra alguém fazer essa piada. Eu pensei que ia ser o pro season final, na verdade, essa piada. Um plot twist, né? É. Eu achei que era o Lu. Definiu ordem, né? Tem uma ordem na pauta, galera. Ah, eu não vi. Muito bom. Também não vi, não. Então vai. Ah, aqui é o Almeida, eu também guardo o espírito numa pote de geleia de mocotó. Geleia de mocotó. Isso existe ainda. Existe, cara. Não. O povo chegou agora, hein? Porque quem fala é o Lucas e os anjos são uma bela bosta. Não, calma aí, calma aí. Você é Luquinhas, você é o Lucas Oliveira, a gente tem que decidir quem é você. Cada dia um nome diferente. Vai tomar no cu, velho. Eu sou Matheus Mantoan, editor em tempo recorde. Por que em tempo recorde? Cara, o último episódio a gente acabou de gravar, era tipo quase 10 horas e a gente lançou, era 11h30, porra. Ah, entendi. Você quer uma medalha por isso? Quer uma medalha por isso? O que, que é? Não, eu não preciso de medalha, cara. Eu tá mesmo. Tá reconhecimento? Você tá aí falando que... Ah, eu sou editor em tempo recorde. O que, que você quer? Só tô avisando, cara. Uma vitória, sei lá. Ah, uma vitória. Beleza. Tipo, por exemplo, a gente tá começando essa gravação às 8h45, mais ou menos, aproximadamente. Vamos ver que horas que vai sair esse episódio. Vamos ver. Vamos ver se sai antes das 11. Aí, acho que é demais. Ou se ele vai sair, né? Ou se ele vai sair. Ou se ele vai sair, é verdade. Voltando aqui com o Pregador Podcast para mais um episódio dessa série maravilhosa que é Preacher, que tem uns episódios que não são tão bons quanto os dois primeiros, né? É verdade. Mas ainda é bom, gostei. É, foi bacana, cara. Foi. Antes de começar, só é justo pedir pros nossos participantes fazerem esses devidos jabás. Então, Léo Oliveira. Então, pra quem não me conhece, eu sou... Pra quem conhece também... Ah, que engraçado essa piada. Parece que eu tô fazendo stand-up agora. Eu sou lá do Cultura Nerd Geek, do site, né? Lá tem vários podcasts. Tem o Conversa Nerd Geek, que é papos nerds normais. Nerd não é normal, né? Então, papo de nerds e tal. Tem o Flash News, que comenta notícias semanais. E tem o Zcast, que a gente fala de terror e coisas sobrenaturais. Então, só acessar culturanerdgeek.com.br, vocês já vão conseguir ouvir todos esses podcasts nesse site. Maravilha, eu acho que você tinha falado disso no episódio que você participou, no primeiro, mas eu não tinha ouvido ainda. E o programa da Operação Prato ficou muito foda, cara, do Zcast. Pô, obrigado, cara. Ficou obrigado. Bacana, cara, na moral. Eu gostei pra caramba do programa também, foi bacana. Eu ia pedir pra Almir fazer o jabá dele, mas eu descobri que se a gente falar isso no podcast vai ser processado, então deixa quieto. Almir é do Rio de jabá mesmo. De Osasco. Então, não, exatamente. Não, não. Se ele fizer o jabá do trampo que ele faz, ele tem que invadir pro web, sei lá. Não pode colocar na podosfera, não, velho. Então deixa quieto. Bom, vamos lá então. Mais um episódio de Preacher. Esse episódio, sei lá, lento pra caralho. Ele começa com uma cena da Tulipa conversando com uma mulher. Senhores que leram os quadrinhos, alguma coisa a declarar? Porque o segundo episódio seguido que eu não entendo absolutamente nada da cena de abertura. Não, quer dizer, mais ou menos, né? Pra mim, pelo menos, a mulher não quer dizer nada. E o Almir levantou uma ideia aqui na pré-gravação, não sei se é válida, que o cara de branco que a mulher encontra, tipo, numa sala de projeção, numa sala de cinema, seja o Red Star, que é outro vilão do futuro aí do gibi. Não sei se consta, mas você acha que é isso mesmo, Almir? Eu acho que eles estão colocando, tipo, eles já estão apresentando meio quem vão ser os vilões da saga, da série em todo. Mas, tipo, sem mostrar quando eles vão aparecer ao certo. Pra ficar aquela dúvida até com quem já leu. É, bom, não sei que escolha é essa dos produtores de todo episódio colocar alguma coisa diferente. É, tá muito fanservice pra mim, cara. Não tô meio perdido, sinceramente. É, eu confesso que eu também me perdi um pouquinho por não ler. Mas vocês acham que tá incomodando, tipo, no andamento da série? Pra mim não incomodou, cara. Uhum. Eu só me falei, pô, o que é isso? Mas eu falei aquelas paradas de, tipo, você jogar um negócio pra mais pra frente explicar o que é, entendeu? Tipo o cara de cu que foi explicado no segundo episódio, tá ligado? Sim, sim. Tipo, a gente viu e não sabia, e no próximo episódio explicou o que era, sabe? Então, assim, pra mim não chega a ser um problema fazer isso. Assim, Breaking Bad fazia isso direto, né? Sim. Só que eles explicavam no episódio seguinte já. Eles estão acumulando muita informação e não começaram a explicar ainda. Cara, mais ou menos. Teve uma temporada de Breaking Bad que teve uma cena no começo, só foi explicar no último episódio da temporada. Sim. Mas o problema é você tá falando de avião, né? Isso. É. Mas o problema é você já fazer isso no começo da série, cara. Porque pra quem não conhece o quadrinho e sabe que é muito bom, vai começar a achar muito bosta, tá ligado? Pode pensar que o negócio não tá andando. Uhum. É. Mas como eu disse pra mim, não incomodou. Parece que foi pequenos pontos que eles botaram, mas ó, mais pra frente isso aqui vai ser explicado. Isso eu acho interessante, é uma ideia de roteiro legal. Ah, repetitivo, porém é legal. Eu acho que isso faria mais sentido pra quando a gente estivesse assistindo em maratona, pra assistir um episódio por semana vai esfriar um pouco isso. É verdade. Cara, eu desacostumei a ver série episódio por episódio, semana a semana. Então, pode ser que a experiência aí... Como a gente perdeu o hábito de ver série semanalmente, né? Pode ser que a gente meio que desacostumou em como funciona uma série. Como funcionava antigamente, né? Mas aí também cabia aos produtores saber que o público atual já não trabalha dessa maneira. Sei lá. É, esse foi o primeiro episódio que a gente teve uma abertura, né? Teve passando o nome dos atores e tudo. Sim, é verdade. E foi padrãozinho Walking Dead, né? Total. Eu achei, total. Tipo... Sim. Acho que foi o mesmo cara que editou a abertura de Walking Dead e editou a abertura de Preacher, basicamente. AMC? É que hoje não tenho dúvida nenhuma disso, cara. Parece que ele só tem alguns funcionários, né? É, só tem vídeos pra tudo. Eu acho que ele pegou a mesma abertura, deixou... O maluco só sabe fazer um efeito, tá ligado? Mudou um pouquinho a fonte, deixou ali no mesmo tempo, mudou o nome dos atores, óbvio, mudou as cores, tá aí. Abertura de Preacher. Musiquinha não é tão marcante quanto a do Walking Dead, que é a melhor, a música do Walking Dead, sem dúvida nenhuma. A música bem de abertura. Melhor. Mas tá legal. Achei interessante. Só a música que não cativou, né, cara? Eu precisaria de uma música melhorzinha. Eu nem lembrava que tinha música, pra falar a verdade. Nem eu, velho. Eu tô pedindo caixa na minha mente qual que é a música de abertura que eu não lembro. Foi muito mais legal no primeiro episódio, quando tocou lá o Willie Nelson, It's Time for the Preacher, né? Foi muito mais marcante a aberturinha do... Abertura não. Só a trilha mesmo. Aberturinha, episódio, muito abertura. Bom. É aberturinha. Tem também a cena que veio logo depois disso, que é a cena dos anjos conversando, meio que negociando com o xerife, né? Sim. E foi, eu achei uma cena legal, apesar de um pouco parada, né? Mas foi interessante você ver o... É, e assim, esse episódio finalmente deixou claro pra gente que eles, de fato, são anjos, são, né? São anjos, exato. Que eles estavam mortos, né, no início. Sim. Que o Cassidy matou ele no último episódio e, pô, agora voltaram de novo. Sim, exatamente. Ah, cara, achei legal essa cena e, tipo... Acho que a relação desses dois anjos com o Cassidy tá muito humor inglês, né? Vamos ver mais pra frente como é que fica. Mas tá muito tipo aquela coisa clássica. Um deles é caladão e não fala quase nada. O outro fala mais. E foi engraçado. Negociando lá com o xerife. Aí depois já virou a cama mostrar um monte de arma. Falar que agora vai dar um jeito. É, eu achei que os anjos iam ser os personagens um pouco mais sérios. Só que eles... Tipo, eles são muito bobão. Eles não sabem nem se comunicar direito com a galera. Aquela parte que eles tentam falar com o xerife, eles tipo, não sabem enrolar o xerife na conversa. Mas até na HQ eles são meio boca aberta, tá ligado? Eles são meio tirados como um alívio cômico. É. Eles tentam fazer o tipo linha dura, mas não. Não consegue. É, exato. É que na. Ele que tem uma carinha. Na HQ, pelo menos, os primeiros anos que aparecem, eles falam que eles são burocratas, eles não são guerreiros, não são nada, eles são burocratas, tá ligado? Os guerreiros falam, mano, vocês deixaram o Gênesis fugir, vai lá buscar vocês, velho. Ah, mas a gente é burocrata. Não, foda-se, vai lá, dá seus pulos. Ah, então o anjo é tipo funcionário público na série. É, e tem vários grupos também, né? Tipo, são várias classificações de anjos, chega parecido, pelo menos, com a mitologia original. É, como seria a... Hierarquia. Classificação de anjos, isso é uma coisa meio Eduardo Spor, ou... Matheus? Eu não sei dizer, sinceramente. Não, não, é mais assim, os anjos burocráticos e os guerreiros. A casta basicamente que mostrou na série A, na HQ, são duas. Os guerreiros e os burocratas. Entendi. O bom é que tem um ator lá que poderia interpretar o cara de cu sem maquiagem. Qual? É. Um dos atores lá que faz o anjo. Ah, tá. Ok. Ele é mancarado, né? É, muito esquisita a cara dele, velho. Bem, logo depois da cena dos anjos, aquela última cena do segundo episódio em que o Jesse manda a menina em coma acordar, ela acordou pelo jeito. Mas só isso, ela só abriu os olhos, né? É, na verdade ela não acordou, ele falou pra ela. Acordou entre aspas, né? É só abrir o olho, sei lá, se ele mandar ela levantar a mão, ela vai levantar a mão, mas meio aí, que né? Ação involuntária. Eu tinha falado no episódio passado que eu tava preocupado em como eles iam definir as regras do poder dele, certo? E, ok, a menina realmente conseguiu ouvir e acordou, mas é aquela coisa que ainda vai se limitar muito ao que ela é possível ser feito. Sim. E outra, tá mostrando que vai ser bem literal, né? As pessoas vão obedecer estritamente o que ele falar e só, né? Sim, exatamente. E na medida do possível. É aquele lance, tipo... Ah, voa. Não, não dá. Ele vai tentar. Vai tentar, mas não vai voar. Esse é o ponto. Muito bom aquela cena. Isso mostrou pra explicar as regras, né, guys? Não, mas o Matheus não vai fazer nenhum comentário? Sobre? Rock. Ah, calma, isso é depois, mas é pra frente, cara. Calma aí, tá segurando. Por enquanto, só mostrou a menina em coma. Vamos ver. Depois que ele encontra o Cassidy. A cena seguinte mostra o Donnie e o filho dele lá no beco na rua, em que o filho pede desculpas pro pai por ter ido conversar com o Preacher, né? O pai dele meio que tenta explicar. Acho que o pai dele tava tentando dizer de uma forma sutil pro filho que a mãe dele é masoquista, né? Aí, ó, confirmando o que a gente falou lá no começo, que a mulher era masoquista porra louca. Vocês falando que era assim de Estocolmo. Desculpa, galera. Desculpa por imaginar que as pessoas não gostam de apanhar, tá? Desculpa por achar que colocar uma chaleira quente no pescoço era um pouco mais do que sentir prazer com dor. Perdão. A putaria existe no mundo, rapaz. A putaria existe no mundo. A putaria existe no mundo. Existe no mundo. Pois é. Lembra, lembrou aquela música do Soul Foda? Na cama eu desculacho? Isso não. Até a putaria começou a entrar no mundo. Eu lembrei da música, mas foda-se. Pra te enlouquecer? Pra te enlouquecer? Todas que provaram não conseguem esquecer. Isso aí, cara. É, rapaz, tá muito bom. Clássico da internet. Nossa. Cara, e é muito foda que na mesma cena eles colocam todo mundo que o Jesse já bateu na série, que é um maluco aí que o Donnie e o motorista do ônibus também tá com a puta de um curativo no rosto, depois que foi queimado pelo Jesse. É legal que mostra o pai levando o menino pro ônibus, aí os outros crianças vão falando, faz o ruído, faz o raio do ruído do coelho. Ah, esse é um homem coelho, chegou. E outra coisa interessante, que a garotinha lá que ele aparentemente tava querendo estuprar, entra e, você é nova? O poder realmente funcionou. Sim, funcionou, ele esqueceu. Né? Exatamente. Moxa, achei muito foda. Bem foda mesmo. Bacana. Em seguida a gente mostrado na igreja, o Cassidy lá dormindo de dia, afinal ele é um vampiro, e manda uma entrega pra ele, né? Leva um caixão e em seguida ele vai conversar com o Jesse, e o Jesse tá... Cara, eu vi o Jesse meio transtornado nessa cena, querendo explicar pro Cassidy, pedir ajuda pro Cassidy pra entender o que que tá acontecendo, basicamente. O pessoal achava que o Jesse nem tava em casa, né? Ele tava meio catatônico, sentado no banco lá. O Cassidy tem que falar pra ele, cara, tá tudo bem? Tudo bem, cara? Tá tudo bem? Daí ele fala, mano, tem que testar uma coisa. E aquela cena ficou muito bom, cara. Tipo, pula com pessoa. Agora luta boxe. Mais rápido. Pra ele contar o segredo. Eu sou fã do Justin Bieber. Nossa. Eu pensava que ele ia... Quando ele perguntou se ele queria falar que era um vampiro de novo. Pra, tipo, o outro acreditar que de fato ele era. Ah, nem precisa, eu acho. Gosto de Justin Bieber. Não, e depois ainda fala. Qual o governador do Texas? Sei lá, cara. Chuck Norris. Sei. E a melhor explicação depois, né? Querendo entender mesmo o que é que tá acontecendo. Tipo, olha, nós temos três opções aqui. Ou você tem um tumor no cérebro que faz você fazer isso, ou aquele filme de outra volta. Que é o fenômeno, né? Exatamente. Ou é uma parada meio Jason Bourne, e você é um agente do governo que perdeu a memória. Ou a terceira opção, que é a minha preferida, você é um Jedi. Isso é muito foda. As referências, cara, é, foda. É. E alto nível, né? Dá pra ver o pessoal, Seth Rogen, essa galera escreve sempre com isso, né, cara? Muito foda, filho. O cara lutando boxe do lá ficou muito do caralho aquela cena, velho. É, a cena que você já comentou também, voa, ele vai de nariz na parede, né? Pois é. É muito engraçado essa cena, cara. E lembra Rock total, né, cara? Na sequência, a gente tem a cena da Tulipa sendo parada por um policial na rodovia, né? Uhum. É, segundo ele, ela tava 180 no lugar que era 90. Até aí, normal, né? Quem nunca? Você tá na rodovia no meio do nada, cara. Tipo... Porra nenhuma com porra nenhuma. Exatamente, essa questão. O policial tá lá sem fazer porra nenhuma. Uma. Vamos fazer. Você acha que ele vai perder a oportunidade? Na verdade. Eu achei essa cena uma encheção de linguiça. Foi mal, eu cortei. Foi apresentar mais o Tulip, eu acho. É a questão de que ela entende como funciona o mundo e ela é safa, né? O lance, ela pegou lá o anel do exército pra mostrar que ela serviu anteriormente. Ao mesmo tempo pegou a arma e deu um migué lá no policial pra poder continuar, só isso. Foi só realmente pra mostrar que... É que já tinha sido mostrado, né? É, tipo, fazer então, já tinha uma mostrado que ela era assim. Café já era bastante, não tinha que continuar nisso. É, eu concordo. Meio que pra fortalecer a imagem dela, de pessoa esperta e sagaz, né? É, que antes ela mostrou só que ela é uma porradeira. Agora mostrou que além de porradeira, ela também é esperta, né? É. Eu ia gostar muito mais se ela enfiasse a porrada naquele policial, velho. Pode ser. Ia ser divertido. Posso concordar com você, cara. E faltou isso nesse episódio, por sinal. Faltou porrada, faltou bater o pau na mesa. Que nem eu falei, tem que ficar mais gore, mais gore, mais gore. É, eu tô entendendo realmente, eu tô me obrigando a aceitar que, por enquanto, a gente tá no começo da temporada, então a gente tem que amaciar as coisas pra poder voltar em seguida. Acho que não tem, o Almir falou isso em outro episódio também, que não tem material pra você deixar 10 episódios de ação direto. Você tem que desenvolver a história de alguma maneira. Bem, vamos ver se é isso mesmo ou se o roteiro tá falho. Não dá pra saber ainda enquanto não acabar a temporada, pelo menos. Vamos ver. Eu acho que dá pra dizer que nesse episódio piscou um alerta lá amarelo. Nem laranja, amarelo ainda. Pode talvez ser. Os roteiristas estão começando a se perder já. É, não é começando que tá pronta a temporada. Então eles já se eles perderam, já se perderam, cara. Não começou agora, não. Verdade, se eles erraram, cara, já tá cagado. Não, a questão é, o que eu tô vendo é isso. Eles estão começando a se perder. Talvez eles consigam amarrar no final, eu não sei. Mas por enquanto tá mostrando isso. Não, se perdeu, nem diria. Eu só acho que eles perderam o ritmo, não a história. A história, por enquanto, tá ok. Mas, cara, é difícil manter aquele mesmo ritmo do começo a série inteira, sim. Cara. Ah, The Walking Dead, da primeira temporada do Walking Dead, eles conseguiram fazer isso. Só a primeira? Mas a temporada tem 6 episódios, não. Cara. E o último, cara, o Walking Dead, ele tem, tipo, metade da temporada é muito boa e a metade é muito chata, cara. A primeira foi. Não, a primeira foi inteira boa. Mas a primeira tem 6 episódios, aquele finalzinho, cara, dele chegando naquela base lá pra falar com aquele... É uma merda o último episódio, de fato. Cagou muito. Não, cara, primeiro foi bom até o terceiro episódio, na minha opinião. Depois ficou chato. Deu uma caída foda. E tipo, e aquele lance, você tá falando de uma meia temporada praticamente. Tipo, não dá pra levar em consideração. Essa temporada vai ser inteira, pelo menos. Vão ser 10. Mas era fácil fazer o começo. Eles ainda cagaram o Walking Dead, né? Nem precisava. Enfim. Breaking Bad teve um momento lento pra caralho por muito tempo. Meia temporada de Breaking Bad não aconteceu nada praticamente. Então, não sei. Acho que pelo menos mais uns 3 episódios aí, a gente tem que esperar pra ver se a gente tem algum retorno de mais ação, mais violência, pelo menos em um nível aceitável. Um nível alto, vai. Um nível realmente agressivo. Eu acho que já vai começar a andar no próximo episódio. Não sei, eu acho que o próximo vai ser o Jesse no... Peraí, vamos acabar esse episódio antes, né? Vai chegar lá. Sim. Calma aí. Verdade. Mais fácil. Bem, depois da cena da Tulipa que é mostrada, ela parando, ela se safando do policial, você tem que pagar multa nenhuma. Aconteceu uma parada que eu tinha reclamado também no episódio passado, que o Donnie, né, o maluco que o Jesse quebrou o braço, já trabalha com o dono do açougue, que é o Queen Canon, que é lá o Jack Early Harley, que eu fiz Rorschach, não para, sabe. Desculpa, é Rorschach, tá? Vai ser Rorschach pra mim, até eu acostumar com o nome dele novo. Então, Odin... Eu posso chamar ele de Odin. Odin com o Canon. Eu conheço mais o ator, cara. Então. É Jack Lee Harley pra mim, tá? Tá valendo. O maluco é um psicopata, né? Ele deixa o. Ele tem um abatedor e deixa o som do abatedor do lado da mesa do trabalho dele. Achei isso muito foda. Eu achei isso da hora, mano. É, isso é maneiro mesmo. E ali você já vê, tipo, que o cara é completamente escroto. Aham. Enfim, ainda o Donnie pergunta ainda se quer bater em alguém, tá tendo algum problema com alguma coisa da empresa, né? Ele fala, não, fica tranquilo por enquanto, tá de boa. tenta ainda não. pegar um prato lá e não consegue com uma mão só. Não, você não entendeu. Ali ele falou, ele chegou, não, você quer que eu vou lá e arrebente esse cara? Uhum. Aí na sequência ele fala, não, não, só pega essa bandeja pra mim. Pois é, isso mesmo. Entendeu? Foi tipo, que era assim, é um inútil, você não consegue nem pegar a bandeja, acho que vai quebrar a cara de alguém. Bandeja, serve então... alguma coisa, seu puto? Cara, muito será bom, que cara. Em algum momento vão explicar por que ele enfiou a cara do outro no volante? No segundo episódio? Ele é um estressadão. Talvez ele é o babacão estressadão. Ele bate na esposa, tem algum problema sério de violência, além do prazer com a dor? Pode ser, cara, que ele tem algum problema de violência, sei lá. É que é aquilo. Pro... ele trabalha na batedouro. Ele trabalha na batedouro pra um cara que é meio maluco, entendeu? Ele não pode mostrar fraqueza pra aquele cara, entendeu? Ele tá com o braço quebrado, ele não consegue fazer quase nada. Tanto que o cara chega e fala, ah, o meu braço direito tá com o braço, não tem braço direito. Caralho, eu não tinha pegado essa. Entendeu? Você não ouviu? Você não pegou? Não, eu ouvi, mas tipo, eu não tinha pegado. Caramba, pode crer. Então, o meu braço direito é fraco, entendeu? Aham. Uhum. Na sequência, então, o Sr. Cassidy leva o caixão pro crematório, né? O caixão que tava com o corpo dos anjos, né? O primeiro corpo dos anjos. Não, o caixão, eu acho que tava com o corpo daquele doidinho lá, que tinha arrancado o coração no começo, no final do primeiro episódio. Ah, tá. O cara que foi lá pra puta que pariu pra arrancar o coração pra mãe dele, né? Então, uhum. Esse venteu no final também, pode crer, isso mesmo. É verdade, é verdade. Só que aí vai, por que que o Cassidy foi fazer isso? Só porque... pra... é porque ele tá divulgando bobagem lá, ele tem que fazer alguma coisa, né? Ele tem que trabalhar, se os caras botar ele pra fora. Mas ainda foi engraçado ele sair com o chapéuzinho do Raiden lá com... ele pareceu chinês. É muito engraçado aquela cena, mano. É. Pô, eu achei que ia soltar raio daqui a pouco. Muito foda, mas foi mais uma cena engraçada do Cassidy, né? O sotaque irlandês dele dá aquele humor inglês clássico pra série, tá funcionando legal nesse meio tempo. E finalmente a Tulipa reencontra o Jesse mais uma vez, tá? Tão se vendo demais já nessa porra. Tá desgraçado isso, ela sempre insistindo pra ele, não, vamos voltar, não explica o que que ela quer que ele volte a fazer. Ah, e ele tá todo de boa. Assim o cara mal. É, cara. Ela quer vingança do vagabundo que zoou o esquema deles. É, mostra flashback deles dois, né? E fala que esse tal de Carlos fez alguma merda com eles. Fugiu com o dinheiro, aparentemente, isso. Pelo que deu pra entender. Mas ele fala coisa pior, ele fala tipo, ele fala children murder, matou crianças, assassinos de crianças. Foi ele que causou a morte do pai do Jesse, talvez. Não. Não é? Não sei. A série pode ser diferente do quadrinho, mano. Não, é porque o Jesse, quando o pai dele morreu, o Jesse era bem pequeno. É, mas no GB não deixa claro que era moleque nesse caso. Eu acho que isso não vou mudar, mas ainda não foi explicado, então ainda é uma possibilidade. É verdade. Nesse tempo todo, a Tulipa tá chamando ele pra fazer um serviço. Não deixa claro que serviço. Só que nesse episódio explicam que é pra ter uma vingança lá contra aquele cara, o tal do Carlos, que fez alguma merda anteriormente. Aí o Jesse aceita e fala assim, então vamos, então tá de boa, vamos lá. E aceita o job nesse caso. Tô pra merdeiro mesmo, então vamos embora. Então vamos lá nessa porra. Deu uma paradinha no posto de gasolina, já esmerdalhou com tudo, né? Deu, o Jesse entra no banheiro e tá lá o Donnie, puto da vida, com um revólver gigante. Agora eu vou te matar, revólver, pastor. Revólver do Coringa, velho. Essa cena ficou do cara. Cara, isso que eu não foi. Sei reclamar da série, porque quando tem uma cena boa, ela é muito boa. Ela compensa, cara. Porque a porra da cena, ela é lenta, ela é parada e ela é pesada. Só que é tão... puto, tão foda, que ele vira e fala, não, beleza, eu ajoelho. Sei lá, não sei se pede pra pedir desculpa ou algo assim. Vai falar, não vou fazer. Eu vou te matar, mas eu vou fazer o favor de fazer parecer que foi suicídio, pra que ninguém saiba que eu arrebentei você duas vezes. Falei, porra, do caralho a cena, né? Ele fala, vai, senta, coloca a arma na boca, puxa o cão da arma, e antes do pull the trigger, ele dá uma... a fraquejada. O que eu tô fazendo aqui, né? Porra, pastor. Não pode. Pastor é foda. Pastor tá zoando comigo, porra. Então, fazer uma pergunta pra quem não leu o gibi agora. Nessa cena, vocês acham que ele estava... o que fez ele quase matar o cara? Vocês acham que foi o poder dele? Ou ele mesmo? Eu acho que é o poder. Dá a entender que ele perde o controle quando ele vai se empolgando. Que acontece isso quando ele tá cortando o Cassidy também. Que ele começa a falar pra ele bater mais rápido, fica mais rápido e voa, exatamente. Tá ligado? Aí depois que ele, tipo, meio que dá uma acordada. Sim, pra mim também foi isso. Ah, então o poder meio que dá uma dominada nele, ele fica meio que... Então, é, não sei se... Que assim, se for pra ele ser ruim, não vai ter graça, porque ele vai sair matando gente desenfreado, tá ligado? Mas tem uma diferença. Tem que ter esse contraponto dele, tentar controlar, tipo, essa parada que tá dentro dele. Então, mas não é questão de ser ruim. Ele matar aquele cara lá, por exemplo, não faria dele ruim. O cara é filho da puta. Então, de boa, ainda é justificável. Não é um problema. Mas você entende que se você for matar todo mundo que é um filho da puta, você vai, tipo, dizimar uma galera? Eu entendo. Que graça, tá ligado? E fora que o poder dele é muito apelão, aí, tipo, nem ia ter graça, nem ia ter, tipo... Exato, acho que se fosse ele mesmo matando, sabe? Em vez dele usar o poder pra matar, entendeu? Se fosse ele mesmo me matando, enchendo na porrada, acho que não teria diferença. Mas ele colocar a arma na boca do cara, sacou? Eu acho isso muita... É um nível de covardia enorme, sacou? Pro personagem. E se fosse... Por isso que pra mim soou como se fosse o Gênesis, né? Fez isso. É, eu enxerguei, mas eu posso muito ser influenciado por conhecer a base do Gibi. Que era, e como ele tava indo já pra fazer um trabalho com a Tulipa, naquela hora, ele não tava sendo o cast que tá se forçando a ser um cara bonzinho. Ele tá sendo o cast de velho de guerra. Por acaso, usando um poder que ele tem. Do mesmo jeito que ele foi fazer o bagulho lá com o pedófilo no episódio passado, ele poderia fazer isso agora. A questão de colocar a arma, eu vi com uma misericórdia até, cara. Pode ser então que seja o eu dele do passado entrando em conflito desse eu bonzinho dele do presente. Então, por isso que você quer dizer. Eu interpretei dessa maneira quando eu vi. Eu não enxerguei como se fosse a Gênesis controlando ele, ou algo do tipo. Pode ser isso mesmo, porque logo depois ele desiste do bagulho que ele ia fazer com a. É, exatamente. Ele sai do banheiro, pega e fala: ó, vai só. Eu vou nessa porra, mano, eu vou embora a pé, né? É mais um ponto que eu acreditei, porque, tipo, porque eu entendi desse jeito. Porque como ele percebeu que por estar voltando pra esse mundo, o antigo cast meio que tá voltando. Então vai passar agora, como se fosse, tipo, esse que é a prova divina que eu tenho que fazer alguma coisa. Beleza, então eu saio e vou voltar. Foda-se. Sim. Meio que eu acho que pode ser isso também, mas o que me faz pensar que é o Gênesis em si é a questão do... Do meio do olhar dele, tá ligado? Sim. Toda vez que ele vai falar como o Gênesis, ele dá um olhar meio diferente, assim. Sim. E meio que na hora que ele tá falando pra... Que tu vê que ele vai falar pra atirar, o olhar dele muda e ele já fala, larga a arma, sacou? Exatamente. E por isso que eu falei que eu acho que é por causa do olhar dele, da atuação em si. Mas vamos ver, né? Às vezes não, né? Às vezes esse olhar mal aí não é do Gênesis em si, e sim do personagem mesmo, do antigo Jesse. E tem outra parada que, voltando ao primeiro episódio, você vê que a Gênesis entrou em algumas pessoas que não aguentaram o poder dela, tanto que explodiram, entre eles Tom Cruise. E o Jesse aguentou a força Gênesis dentro dele. Então, de alguma maneira, não é só a questão da voz de Deus, do poder. Ele já tem uma capacidade mais forte por ele mesmo, sozinho, tendo a Gênesis ou não. Uma coisa é que ele tem uma força de vontade muito grande no que diz respeito a resistir Tulipa, né? Ele falou que ele fez uma promessa e que ele vai cumprir essa promessa. Eu acho que ele falou que a promessa era pra Deus, no final das contas. Provavelmente o Gênesis devia estar testando a fé das pessoas. Será que não seria algo desse tipo? Não, é um bagulho muito complicado. Na HQ é um bagulho diferente. É que quem suportaria a Gênesis seria alguém que transitaria pelo Gênesis ser um filho, um híbrido de anjo e demônio, tinha que ser alguém que trilharia o meio do caminho, entendeu? É, isso é que eu tava pensando. E foi isso que eu vi também com a série, sabe? É, porque pelos outros personagens que mostra, tipo, o pastorzinho na África, eles parecem, tipo, ser bem certinho, tipo, bem o carinha do bem, né? Seguindo bem a religião dele. Não é que nem o Cassie, que, tipo, já viveu dos dois lados, tipo, do muro. Já foi um cara ruim, agora é um cara bom, então ele entende o que é ser ruim. Pô, bem interpretado, cara. As outras pessoas, tipo, a igreja... Caralho, perfeito, mano. Ele foi primeiro numa igreja evangélica, não deu. Ele foi tentar uma igreja satânica, não foi. Ele foi no Tom Cruise e Cientologia não é nenhum nem outro, então foda-se. Aí chegou no... Vamos tentar o neutro. É. O neutro também não foi. Aí chegou o Jesse, que já foi tanto um demônio, entre aspas, um mal, e agora ele é um cara bom. Ok. Sim. Cara, perfeito. Eu não tinha associado dessa maneira, mas funciona muito bem. Um cara em conflito, né, cara? Porque aquele mal ainda chama ele. E se você pensar que, de certa maneira, é que isso não foi mostrado ainda, mas se for usado o fato da Gênesis ser um filho crescendo, ele ainda é uma criança, não sabe ainda o que, que ele é, né? Sim. Então, porra, pode ser. Bem possível que sim. Vamos ver daqui pra frente como é que fica. Perfeito. Bom, logo na sequência, a gente, durante todo o episódio, na verdade, a gente foi acompanhando a história dos dois anjos, né? Eles estavam se armando, eles estavam se preparando pra ir atrás do Jesse finalmente. Daí, quando eles estão armados até os dentes, estão entrando na igreja, o Cassidy vai lá e atropela os dois e mata, né? É muito engraçado, porque tipo, eles são muito inúteis, esses anjos, cara. Tipo, eles vão todo equipado, todo preparado, chega o Cassidy pra alto, já era. E ficam os dois tiradaços no chão, todo mundo. E ele ainda fala, tipo, se você quiser me matar, não usa o mesmo carro, porra. Eu fico impressionado do quanto que o cast tá mais foda a cada episódio, sabe? Ele tá melhorando. Diferente muito da Tulipa, que tá diminuindo um pouquinho comparado ao primeiro episódio, sabe? Pelo menos eu acho, opinião minha. É que ela participou menos nos próximos, né? A apresentação dela foi muito foda do primeiro no carro. Realmente ela fez menos coisas, tá sentido. Olha, no tá segundo episódio, aquela cena dela lá no puteiro, sei lá, no cassino clandestino, que merda é aquela, também foi muito boa, viu? Foi legal. Foi legal, na verdade. E aí, logo depois que atropela o pessoal e vai entrar de volta na igreja, aparece de uma luz de abdução, né? E os dois anjos aparecem de novo. Mas não é o mesmo corpo que levanta. Ele duplica praticamente, né? Cada vez que eles morrem, aparece um corpo novo pra eles. Exatamente. Um corpo novo. E isso é literalmente um clone. Ele tava certo, o Cass. É, tipo, cara, vocês são clones, então, porra. Foda, cara, exatamente. Não, melhor quando ele pergunta onde vocês são. E você, nós somos do governo. FBI? Isso eu sei, eu quero saber se... Se é FBI... NSA? É, do céu, porra. Entendi, é muito bom. Entendi. Eu achei interessante isso, que, tipo assim, o universo meio que místico, né, ele não é muito difundido, assim, nem entre eles, porque por mais que o Cass fosse um vampiro, tipo, já um cara fora do padrão, né, ele não manja das outras paradas, tipo, não, de anjos. Até os anjos chegam assim, o outro anjo fala, vocês são caçadores de vampiro ou não são? Aí fala, mano, nem sabe o que é vampiro. O que é um vampiro, cara? Porra. É maneiro. Sinal que não tem internet no céu, né? Inclusive, eles falaram da morte de algum ator no decorrer desse episódio. É do Tom Cruise. Tom Cruise. Era o Tom Cruise mesmo? Esse erro do Tom Cruise tá rolando. Ah, tá. Pode crer. O anjo tá assistindo. Bem, ainda sem cena com o Cassidy, os anjos falam que estão indo atrás do Jesse, né? Só que ele fala, não, beleza, então eu vou agitar essa parada aí pra você. Daí entender que o Cassidy vai tentar fazer o encontro dos dois, né? Tipo, entregar. Eita, que na verdade eles explicam. Esse poder aí é do caralho, vai dar merda. A gente não quer usar ele. Esse potinho aqui de gelé de mocotó. Pote de café, mas tudo bem, vai ser gelé de mocotó a partir de agora, só pelos laudos. Pensei que era de cookie lá, aqueles biscoitos americanos. Enfim. Ô, oh, cookie é bom, né, cara? De cookie? Um tá na cara do outro. Ah, tá, de cookie tá na cara do outro, é verdade. Seu cu vem em pacote e não vem fala do meu. É. Enfim. Vai lá. Segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo. Em seguida tem uma cena do enterro do maluco que tirou o coração, né? É, no final do episódio mesmo, o Jesse tá fazendo lá o enterro do carinha. É, foi cremado, mas tudo bem, vai fazer o simbólico pelo menos. E é interessante, não sei se todos viram, mas quando a câmera volta, aparece a lápide do pai dele, John Custer. Sim. E aí eu já descobrimos que mudou uma coisa muito séria em relação ao quadrinho. Porque ele nasceu em 55 e morreu em 1990. Ou seja, ele não foi pro Vietnã. Isso é uma coisa que era padrão lá, não sei se o alguém tinha percebido. Mas como eu disse, os Estados Unidos tem tanta guerra aí. É, que dá pra trocar, jogar, né? Velho. É. Pode ser a Guerra do Golfo, né, que foi no final de 80, se não me engano. Sim, tem mais sentido. Porque senão, quantos anos o Jesse ia ter? Não, mas ele poderia ter uns 40, o Jesse, sem problema, eu acho. Não seria tão estranho assim. É, não, passaria fácil por 40 anos. É, de boa. O ator deve ter mais ou menos isso, provavelmente. Ah, outra coisa que a gente tá esquecendo, a conversa do cara de cu com o pai dele. Que ele, o cara de cu quer visitar a minazinha. Pode crer. Foi meio suspeito isso aí. Não, não vai lá, não vai. Não. É, tipo, eles vão te matar. Lembra que eu falei que eu achava que o Cardico tem envolvimento com essa minazinha de alguma maneira? Pode ser, cara. Eu não tinha notado que poderia ter algum envolvimento, mas talvez tenha. Ah, eles devem ter combinado de se matar junto e, tipo, ela se fudeu mais. Caralho, faz eu muito acho. Sentido, cara. Então, faz muito caraca, sentido. Caraca, é verdade. Aí eu sou o gênio, caralho. Cara, só eu pensei disso, mano. Não, cara, eu falei isso no episódio passado. Se fudeu. Que deu, que vagabundo. Mas, sério, realmente não tinha parado pra associar uma coisa com a outra, né? Tipo, eles podem tentar se matar junto e os dois não morreram. Dois cabaços incompetentes, mas tudo bem. Duas pessoas tentam se matar juntas e as duas saem vivas. Vai tomar no cu, velho. Porque assim, se você for parar... Tá ligado, querendo morar abraçadinho? O buraco tá bem atrás da cabeça dela, assim, meio pra cima, né? Sei lá, dependendo do ângulo, se ela pôs a arma na boca, o bagulho saiu por trás. Poxa, só que deveria ter matado, né? Pouco provável que a pessoa sobrevive a um pipoco desse, mas, né? Duas ainda sobrevivem ao duas mesmo, né? Porra. Mas tá aí, mano. No Walking Dead, o cara tomou um tiro no olho e tá vivo. É. Mas spoiler de outra série pode, né? Cara, eu tô falando do gibi, eu não vejo a série mais. No quadrinho, isso aconteceu um bom tempo. É um bom tempo. Bom, perfeitamente. É, bom, pontos positivos e pontos negativos desse episódio, acho que os negativos eu já levantei no decorrer do episódio. Acho que alguém tem algum ponto negativo pra selecionar agora? Eu vou reiterar a questão da velocidade, não com ponto negativo, mas meio com observação, sabe? Porque se fosse realmente pra dar... que tem que reduzir? Até a Mad Max do ano passado, Fury Road, tem um momento que ela tem que reduzir a velocidade, senão não dá pra acompanhar tanta ação ao mesmo tempo. Tem? Cara, precisa. Tanto que tem no filme. É cansa, cara. Quem tá assistindo é cansativo. Isso é padrão de roteiro. É a hora que para pra mostrar a tiazona gostosa lá no alto do bagulho, pelada. É verdade. Também. Aí você fala, caralho, olha uma gostosa ali, ó. Vou até parar pra ver um pouco. Depois volta a treta de novo. É normal você parar produções, tipo, dar uma acelerada na ação pra você poder sustentar a história. E tem um termo pra isso, que é quando você recebe de volta. É tipo uma recompensa por ter esperado, e eles te dão uma cena de ação foda em seguida. Talvez deviam ter trabalhado pra fazer um terceiro episódio mais leve, e aí o quarto igual esse, sabe? Pra dar uma amaciada antes de reduzir a velocidade. O que eu acho que eles deviam fazer um episódio mais linear, sem... tantos cortes, sabe? É porque é muito núcleo. Tá tipo novela da Globo essa porra, velho. Quem tá escrevendo o roteiro? É o Manuel Carlos? Vai aparecer uma Helena nessa série também? Pelo que eu pareço, isso também me incomodou, cara. Tipo, por exemplo, um pescador. A cena lá em que o Cassidy vê o caixão fora, fala com o Jesse, poderia ser contínua até mostrar o poder inteiro. Uhum. Mas tem um corte quando ele fala, ah, eu tenho que te mostrar uma coisa. Mostra outra cena depois, que é a tulipa lá de carro. Aí depois volta pra ele pra mostrar. Poderia ser cenas mais contínuas, de fato. Eu acho que seria mais interessante, né? Vou fazer uma pergunta. Essa série tem comercial, vocês sabem dizer? Eu não sei. Que se tiver, justifica. Que é pra dar aquele gancho no comercial, né? Nos Estados Unidos tem 50 comerciais numa série, né? Então... É o que eu não sei se a MC tem comercial no meu episódio. Tem, porque The Walking Dead tem. É verdade. The Walking Dead tem, e é muito comercial. É, então é por isso. É a questão realmente da porra da TV, caralho, isso que incomoda. Com certeza, quando ele fala, ah, eu tenho que te mostrar uma coisa, vai pro comercial, aí volta pra Tulipa e depois volta pra ele. Certeza que é isso. Sim. Que filha da... Será que numa edição de DVD, eles... remontam o episódio? É pouco provável, cara. Acho que não vale a pena ter esse trabalho. É. Eu não sei uma que aconteceu isso ainda não, cara. Não sei. Ninguém compra DVD mais também, né? Então... verdade. Mas tem Blu-ray aí. É, beleza. Blu-ray talvez o pessoal compre ainda. Tá valendo. Bom, o próximo episódio, o que vocês esperam? Cara... tá foda de saber o que vai acontecer. Eu não sei se no próximo episódio vai mostrar que ele se tocou, que ele matou o cara lá que eles enterraram no final, que aparentemente ali no enterro ele acha que o cara só se matou porque ele era doido. Não sei se ele vai se tocar depois que foi o primeiro cara que ele matou, né, com esse negócio. Peraí, ele não matou, ele sugeriu, calma. Não, ele mandou o cara... Só que ele não manjava ainda, que tava usando a voz, entendeu? Que foi homicídio culposo. Foi sem edição de, foi intenção de matar. Não, mas só que você percebe que ele não manjava ainda que ele tava usando a voz. Ele só foi perceber na hora que ele foi falar com o pedófilo. É isso mesmo. Mas talvez depois ele se toque, porque na hora que ele fala pra esse cara, ele ouve uma parada. E até ele pergunta, você ouviu isso também? E o cara falou, não, aí o cara vai embora. É, vai ser uma questão de tempo realmente até ele descobrir que foi ele que fez. Então vamos ver como é que funciona daí pra frente. O que eu acho legal, tipo, mostrar ele, tipo, entendendo isso, porque eu acho que vai gerar aquela parte dele ter que tomar mais cuidado com o que ele fala, que é quando ele vai se tocar, que ele, tipo, sei lá, ele matou um cara que de boa. Que ele causando bagulho direto. É, que não pode sair falando qualquer merda, senão vai dar ruim. Honestamente, eu não sei o que esperar do próximo episódio. Do episódio passado, eu tinha uma ideia, mais ou menos, que ia ser esse, eu errei, a minha expectativa tava errada quanto a isso, e, sinceramente, eu não sei, eu acho que eles têm que dar uma explorada em algum outro campo. Talvez, na verdade, o que eu tô querendo é um episódio 100% focado em uma coisa. Tipo, ah, vamos fazer um episódio do encontro do Jesse com os anjos. Legal. Uhum. Vamos fazer um episódio desenvolvendo o núcleo do Queen Canon lá no Abatedouro. Legal. Vamos fazer pessoas descobrindo tal coisa, com poucas referências a outros núcleos. Porque tá acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tô tendo trabalho pra acompanhar todas as histórias. Eu não quero que eu te trabalho. Falei, eles estão dando muita informação pra gente assimilar e a gente não tá conseguindo assimilar, porque ele tá dando muito dissolvido. Assimilar a gente até consegue, mas isso incomoda ao assistir o episódio. Não que tá difícil de entender, eu não achei difícil pelo menos, mas não tá sendo tão prazeroso ver esse episódio. Sim. Pelo menos o segundo não foi. O terceiro não foi. Eu acho que o próximo episódio vai ser mais focado no cara de cu querendo ver essa minazinha. Pode ser. Isso aí, pode ser, e também. No encontro do Jesse com os anjos, assim. Uhum. Talvez contar duas histórias assim pode funcionar. Possível. Vamos ver. Porque, tipo, o da Tulipa, a Tulipa foi continuar enchendo o saco do Jesse pra tentar fazer. Uhum. Ou ir atrás do malandro. Isso aí a gente espera. Ou ela já vai sozinha, eu não sei. É, sozinha, ela falou que não vai, pelo menos. Vamos ver. Eu acho que ela vai com o Jesse, com o Cassidy. Será que não rola? Com o Cassidy? Mas ela não conhece o Cassidy ainda, né? Eles ainda não se conhecem, de certa maneira. Ah, se eles se conhecerem, é só oferecer uma moeda pro Cassidy que ele vai fazer o que ela quiser, né? A moeda é foda. Uma dose de uísque, cara. Que um real, vamos ali com eles. É, total, é bem isso. Uma dose de uísque já vai, fácil. Nem precisa de... tranquilo. Possível. Mas eu confesso que eu não tenho muita expectativa, assim, não sei o que pensar no próximo episódio, não. Só espero que eles façam um pouquinho mais... Eu acho que se eles fizerem algo mais focado, alguma coisa vai ser melhor, sabe? Sim. Não ficar botando um monte de coisas... Eu acho que o núcleo que eles querem abordar, eles já apresentaram poucos. A temporada, sim. Eu acho que sim. Talvez ainda vai faltar esse caso antigo do Jess com a Tulipa. Esse tal de Carlos. Eu acho que vai ser dos últimos episódios, vai ser isso. Ah, não, já trouxeram demais essa parada. Um flashback grandinho, pelo menos, sabe? Ele com cabelo grande no passado, igual mostrou rapidinho nesse. Bom, eu vou ser bem sincero com vocês. Se não fosse uma série que eu tenho que gravar um podcast toda semana, eu já teria parado de assistir, esperaria lançar tudo e veria em maratona. Cara, eu já teria parado de assistir. De qualquer forma, eu só vejo maratona, cara. Eu adoro ver maratona, cara. É muito mais fácil, muito mais divertido. Mas é que pra mim, eu prefiro ver maratona também, cara. Vamos ver como é que fica daqui pra frente. Depois a gente pode gravar um podcast e gravar uma vez no final, né? A gente apaga os arquivos e finge que é um por temporada, né? Enfim, pelo menos são só 10 episódios, cara. É mais tranquilo. Puta que pariu, tô no 3 ainda, caralho. Caralho, tem chão. Se fosse 24 episódios, cara. Não, aí eu nem eu não faria. Não, tá louco. Só acho que vai acabar logo isso aí. Falta menos 2 meses. Vamos lá.